you. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui conduzindo mais essa edição do podcast ao lado dos meus queridos amigos Endzoners. Tá ficando meio clichê essa frase, né? Eu tô precisando mudar, né? Boa noite, Alexandre. Tô com saudade da NFL já, Alexandre. Nem fala, Eduardo Galvão. Boa gravação pra você, meu querido. Boa noite a todos os meus amigos Endzoners. É, estamos com saudades da NFL, mas temos muitos assuntos para comentar hoje e tem o Combine chegando, a NFL não para nunca, não é verdade, Julião? Boa gravação para você, meu querido. Boa gravação para você, Ale. É verdade, o Combine está aí, o Draft está aí, o Training Camp está aí e se pá, em setembro já estamos vendo futebol americano de novo. Agosto, a pré-temporada e setembro a temporada efetivamente. Eu passo a bola pro meu querido amigo Vitor Freire. Como é que você tá, Vitinho? Oi. Bem aqui, mas agora é a hora de inventar assuntos loucos pro Endzone, não é isso, mano? É, estamos caçando pautas, sugestão de pautas, por favor, mandem para podcast@endzonebrasil.com. A temporada acabou, a gente não pode mais ficar comentando o que os nossos queridos atletas aprontaram no meio da semana, então agora a gente tem que ficar caçando assunto, mas a NFL tem muito assunto. Com o fim de temporada, é a mesma coisa que toda loja faz no final do ano. A gente vai fazer mais ou menos assim. Alexandre, que trabalha com comércio, sabe disso. Todo final de ano, as lojas fecham para fazer o quê, Alexandre? Balanço. E agora nós vamos fazer o balanço da temporada 2009-2010 da NFL. Quem que teve de bom, quem que teve de ruim, quem que rendeu, quem que foi uma decepção, quem foi uma surpresa. Vamos comentar tudo isso e um pouquinho mais também, mas depois dos e-mails. Olha a mensagem! Antes da leitura dos e-mails dessa semana, os recadinhos da semana, a gente tá com o portal, a gente tá atualizando lá as notícias, e nós temos um colunista novo. Sim, senhores, nosso amigo Vinícius Rodrigues, jogador do Rio de Janeiro Patriotas, left tackle, homem de linha com muito orgulho, escreveu um conto lá, publicou no Endzone Brasil um conto da vida de um defensive end. Você sabe o que passa na cabeça de um defensive end nos últimos minutos de jogo? Acessem lá o Contra o Vinícius, está muito legal. Leia o brasileiro, que é tão carente de cultura esportiva assim, a gente nunca vê um filme sobre futebol, mas a gente vê os americanos investindo tanto nisso. É uma produção de um brasileiro sobre um jogo de futebol americano. Ele contando ali os últimos detalhes de um jogo de futebol americano, você na pele do jogador. Ficou bem legal, o Alexandre, que está dentro de campo, pode comentar até mais sobre isso, né? O que é uma quarta descida no último minuto de jogo, hein, Alexandre? Olha, uma quarta descida no último minuto de jogo é tenso. Dos dois lados, tanto para a defesa quanto para o ataque, é muito tenso. E o Vini soube escrever bem sobre o assunto, discorreu bem sobre o assunto. E passou bem a emoção mesmo com o seu conto. Trouxe bastante da emoção para dentro da história que ele escreveu. Muito legal, o Vinícius está de parabéns e bem-vindo ao clube do Endzone. Vinícius, que logo vai estar nas gravações aqui com a gente, é só uma questão de agenda, de horários, mas com certeza vamos ter mais um sotaque carioca. A gente já tem o sotaque de Minas com o Júlio, já tem o sotaque paulista comigo e com o Alexandre e com o Vitor, agora a gente vai ter o sotaque carioca também com o Vinícius aqui na equipe. A do Vitinho é meio caipira, né? Meio interiorano, né, o sotaque. Exatamente. Já é, mas é vermelho, né, não, Vitinho? Ah, com certeza, né, Beto? Se a gente mora no interior, a gente tem que fazer o quê pra mostrar, né, velho? Yeah, yeah. What we talking about, real shit, or we talking about rhymes? We talking about millions, or you talking about mine? What we talking about? Mais recadinhos do programa também. Nosso aniversário de um ano tá chegando. O Endzone Brasil vai completar um ano agora em abril, na semana do draft. Nosso programa começou no draft de 2009, e agora no draft de 2010 nós comemoramos um ano de Endzone Brasil. Aê, uma salva de palmas! E no mais claro marketing comercial, né? É o Endzone Brasil faz aniversário e o presente é dos nossos ouvintes, o presente é dos nossos leitores. E eu perguntei pro Júlio e pro Vitor na última edição e agora eu pergunto pro Alexandre. Vai ser uma pergunta retórica, mas eu vou perguntar pro Alexandre. Alexandre, você tem bola de futebol americano, Alexandre? Tenho, com certeza. Mas você gostaria de ganhar uma bola de futebol americano novinha, medidas oficiais, bonitinha, sem nenhum arranhão, Alexandre? É claro, até porque a minha tá bem detonada, tá bem destruída, ela parece que foi atropelada por um caminhão. Com o jogo, com os tackles, com os fumbles, ela acaba sofrendo um pouquinho, né, Alexandre? Não, aqui não tem fumble não, rapaz, aqui é muita segurança. Não, mas é sempre bom, cara, bola de futebol americano nova é sensacional, é maravilhoso. E como o Julião já falou, qual que é a outra utilidade da bola de futebol americano, Julião? A bola de futebol americano, cara, ela serve como um enfeite na sua prateleira. Você chega em casa com um amigo seu, uma moça, ela vê aquela bola... Uma moça, Julião? É, uma moça? Cara. Opa, uma moça, cara. Uma conte moça. Mais, conte mais, conte mais. Uma menina, uma garota, uma mina, como você preferir, eu dá aquela fragada na bola de futebol americano na sua prateleira e fala, nossa, dois, né? Eita! É, já caiu uma pinta de atleta, né, Julião? É, aquela onda. É que você não viu com o capacete ainda, Julião. O capacete fica ali em cima da mesa, toda hora o capacete fala. Não! Foi Julião, agora. Ou ela pensa que você é um super atleta, ou ela pensa que você é louco. É 880, né, cara? É um dos... Não, mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem uma outra utilidade, Eduardo Galvão. Vou dar um toque aqui pro pessoal, dar um bisu aqui pro pessoal que ouve o Enzo. Bola de futebol americano, no momento de necessidade, é um sensacional travesseiro. Muito bem improvisado, Alexandre. Exatamente, sabe por quê? Você tá... Eu, por exemplo, eu fico antes do treino ali, fico dando aquela conversada com a rapaziada, e treina de manhã, fica aquela preguiça, né? Você pega isso, pega a sua bola de futebol americano, coloca no chão, coloque sua cabeça, repouse sua cabeça suavemente sobre ela, estique seu corpo e dá aquela relaxada, encostado na bola ali, bem tranquilo, bem sossegado, tá vendo? Só mais uma utilidade. A gente pode ver aqui que o Alê, compartilhando as suas experiências de mendigo, né, cara? Dos tempos que o Alê dormia debaixo da ponte, ele pegou a bola de chupa americana e dormia com ela, cara. É, foi assim que eu conheci, foi assim que eu entrei no Angel, do Edu. Ele falou, você não quer gravar, não? Mas vocês ainda tudo bem, pô, vocês são grandes, né? Forte, pra não dizer gordo, né? Mas imagina eu chegando com uma bola de futebol americano, o pessoal vai olhar o que você faz com aí. Todos os meus 50 quilos. A gente faz aquela média de wide receiver, Vitinho. Porque afinal de contas, a gente tá falando toda essa groselha, toda essa bobagem aqui, comentando vários usos pra uma bola de futebol americano, porque o Endzone Brasil vai dar uma bola de futebol americano pros nossos ouvintes. Oh yeah! E como a gente já anunciou na semana passada, pra ganhar a bola de futebol americano é bem mais fácil do que ganhar o Big Brother, bem mais fácil do que ganhar o futebol. Basta você mandar um e-mail pra gente com o seu mock draft. Alexandre Branco, você que tirou férias umas duas, três semanas aí, o que é um mock draft? Pra quem nunca ouviu o Endzone Brasil, Alexandre. Um mock draft é quando você faz você vai pegar o pessoal que vai escolher no draft, tal, vai pegar os times da primeira até a 32ª escolha e vai tentar dar uma de pai galo, de mãe de Ná, entre outros videntes famosos brasileiros, e vai tentar descobrir como o time vai usar a sua escolha, pegando tal jogador, você vai tentar adivinhar o jogador que o time vai pegar. Como consequência disso, Eduardo Galvão continua com o regulamento da nossa promoção. Nós vamos publicar aqui a lista da primeira até a 32ª escolha do draft 2010 da NFL. E a única coisa que você tem a fazer é completar ali na frente o nome do jogador que você acha que aquele time vai pegar. O St. Louis Rams, que tem a primeira escolha overall, quem que o St. Louis Rams vai pegar? O New Orleans Saints, que é o campeão do Super Bowl, que tem a última escolha, quem vai ser o primeiro draftado pelo New Orleans Saints? Mandem seus e-mails com seus mock drafts pra gente. É só copiar e colar a lista no e-mail, pessoal. Mandem os e-mails pra podcast@endzonebrasil.com. Quem acertar mais escolhas na primeira rodada leva de brinde no Vasco, na faixa, de graça, de presente, uma bola de futebol americano oficial da NFL do Endzone Brasil. Frete grátis, o Júlio vai entregar aí na porta da sua casa, você não precisa se preocupar. Tudo de presente pra você. um ano de Endzone Brasil, pessoal. Participem da promoção, concorram a essa bola de futebol americano. Ô Edu, diga. Mas e se o cara morar na Indonésia, cara? Aí fodeu, né? Porque você vai ter que entregar a bola, mano. A gente paga a passagem, Julião. É, arranjo uma canoa, né? Se dá uma canoa, eu vou lá, né? Beleza. Eu tô te devendo a passagem pro Super Bowl, eu pago uma passagem pra você ir pra Indonésia, não tem problema, não. É, só de ida, né? Aí fudeu comigo, né? Como é que eu faço pra voltar? Vem nadando, né? Beleza, é isso aí, Edu. Pô, vai chegar aqui fininho, vai chegar aqui pronto pra ser wide receiver. É, a única vantagem disso tudo, né? Beleza. Agora os e-mails dessa semana. A gente tem um e-mail do Flávio Venâncio. Galera, alguém sabe como comprar os ingressos do Super Bowl 2011 a preços oficiais? Quando começa a vender e em qual site? Queria ir no próximo e queria estas dicas, pois comprar no StubHub é osso. O StubHub, para quem não conhece, é um site que vende tickets, vende entradas para futebol americano, para basquete, para vôlei, para ginástica artística. É um site que vende ingressos para muitos eventos esportivos dos Estados Unidos e realmente tem fama de ser um pouco carinha, mais complicado. Então, assim, o StubHub fica mais complicado. Flávio, vou ser sincero com você, cara, porque aqui não tem meias palavras, aqui não tem falsidade, não. Não sei aonde tá vendendo ainda ingresso da NFL 2011, do Super Bowl 2011, mas vou procurar, vou providenciar, assim que eu achar alguma coisa, vou postar aqui no link, no Endzone, pra você e pra todo mundo que quiser participar do jogo também. E leva um colunista do Endzone Brasil na mala, eu vou emagrecer até 2011, eu cabo na mala. Leva nós juntos. Eu cabo na mala. Leva nós aí. Eu nem preciso emagrecer. Ah, cala a boca. Eu que vou. Não se mete, não. Only rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track. Let the story begin. Begin. E agora sobre a NFL. Temporada 2009 da NFL teve um campeão inédito, o New Orleans Saints. É, nós tivemos grandes potências que mais uma vez acabaram ficando pelo caminho. Nós tivemos quarterback rookie surpreendendo. Nós tivemos um running back que passou de 2.000 jardas. Nós tivemos recordes quebrados entre os wide receivers. Tem assunto pra caramba na temporada 2009-2010 da NFL. A única questão que fica é por onde nós vamos começar. É, aí complicou, né? Mas, Edu, por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não vê... Eu acho que seria legal pegar a opinião da galera aqui pra falar quem foi o melhor em cada posição nessa temporada. O que vocês acham? Começar assim? É, pode ser uma coisa boa a gente começar assim, começar a falar sobre os jogadores antes de falar sobre as equipes, né? Então, começar da posição chave no jogo, melhor quarterback do ano? É, essa é... Apesar de ter jogado muito bem, o Peyton Manning acabou se queimando na final. No Super Bowl ele acabou lançando aquela interceptação na qual o Tracy Porter levou pra casa e matou a partida. Mas mesmo se isso não tivesse acontecido com o Peyton Manning, se o resultado final fosse o mesmo, New Orleans Saints campeão, acho que o Drew Brees é muito merecedor desse prêmio. O cara foi espetacular, inquestionável, o cara jogou muita bola nessa temporada, provou que é um quarterback de elite. É, já vinha sendo quarterback de elite há muito tempo, mas dessa vez ele consolidou mesmo, colocou seu nome na história. Pra mim é o Drew Brees. Posso desenterrar um que eu acho que tem muito potencial aqui, que pode ser um nome que vai dar um trabalhinho pros próximos anos? O? Matt Schaub. Eu já esperava essa. Eu acho o Matt Schaub espetacular. Tira um baita de quarterback, renovou seu contrato com o Texans, e ele... Pareando com o André Johnson é brincadeira, né? Não tem como. Os caras são muito bem entrosados. Muito bem entrosados. E ele tá com outras armas boas lá também, né? Agora o jogo corrido tá ajudando bastante também o Matt Schaub. Olha, essa temporada os Texans já conseguiram a temporada vencedora. Já conseguiram um recorde vencedor já. Pode ser que pro próximo ano ainda dê trabalho. Esse ano eu acho que foi do Peyton Manning. Mesmo o Drew Brees sendo o melhor ao longo da temporada inteira, incluindo temporada regular e playoffs... Eu acho que esse ano foi do Peyton Manning, ele foi MVP, ele estava conduzindo os Colts para uma campanha invicta, os Colts só perderam aqueles dois últimos jogos porque o time titular resolveu descansar, mas eu acho que esse foi o ano do Peyton Manning se afirmar como quarterback realmente. É, eu concordo com o Edu. Como ele disse, teve vários quarterbacks surpresa esse ano, como o Matt Schaub e o Aaron Rodgers, que sem running back, sem wide receiver, sem linha, conseguiu fazer uma baita numa temporada. Mas eu fico com o Peyton Manning porque ele foi sensacional a temporada toda. Ele cometeu um erro. Tudo bem que esse erro valeu o campeonato, mas foi só esse erro na temporada toda, praticamente. Então, eu concordo com o Edu e com o Vitinho. Eu acho que o prêmio de melhor quarterback fica com o Peyton Manning, apesar do Drew Brees ter feito essa boa campanha com o Saints e vencido o Super Bowl. E gostaria de ressaltar, assim como o Vitinho, que para os próximos anos, Aaron Rodgers, com uma linha melhor, tem tudo para ser o melhor quarterback da NFL. E no jogo corrido, quem foi o melhor running back da temporada? Eu acho que todo mundo vai concordar. Chris Johnson botou a caceta na mesa. Chris Johnson, mais de 2,000 jardas. É espetacular o que aquele baixinho consegue fazer correndo com a bola. Não tem o que falar. Acho que não tem nem o que falar, Edu. Cara uno. Agora, posso falar uma surpresa e uma decepção? Com certeza. Surpresa pra mim foi Cedric Benson, correndo muito bem pelo Cincinnati Bengals. E decepção pra mim foi o Matt Forte. Concordo na decepção o Matt Forte. E pra mim, além do Cedric Benson, acho que uma gratíssima surpresa foi o Sean Green, running back do Jets também. Boa, muito boa também, né? Bom, o Chris Johnson é manjado, né? O cara fez 2,000 jardas, jogou muito, carregou o Titans nas costas nessa temporada. Então não tem muito o que argumentar. Ele foi o melhor running back da temporada. Fácil, disparado, gritante, pintado de amarelo, entendeu? Não tem como negar isso. Mas em questão da surpresa e da decepção, eu vou concordar com o Edu. Acho que o Matt Forte mandou mal com o Bears. Os Bears criaram uma grande expectativa com a excelente temporada de rookie que ele teve. E assim como os torcedores do Bears e o pessoal que escolheu o Matt Forte no Fantasy, tiveram uma dor de cabeça porque o cara não conseguiu correr, o cara simplesmente parou. Então, eu particularmente espero uma melhor temporada do Matt Forte nesses anos que virão, mas não sei se ele será tão efetivo como foi no seu ano de rookie. Julião, deixa eu só fazer um comentário antes de passar a bola pro Vitinho aí. A gente tem que lembrar também, Julião, que o Bears trouxe o Jay Cutler nessa temporada e isso reduziu e muito a carga em cima do Matt Forte. Não reduziu a ponto de cortar a produção dele como cortou nessa temporada, caiu muito a produção do Matt Forte, mas a gente tem que lembrar que isso é um atenuante muito grande para esse caso do Matt Forte. Mesmo assim, eu acredito que o coaching staff do Bears deve se tocar nessa temporada e ver que a saída não está no Jay Cutler e na sua mentalidade gunslinger, mas sim na corrida, na força física e na habilidade e versatilidade do Matt Forte. Olha, eu acho que o melhor running back não tem nem discussão, acho que vai pro Chris Johnson, mas decepção, eu vou adicionar mais uma, vou falar do Willie Parker do Pittsburgh Steelers, que ele até perdeu a posição pro Rashard Mendenhall. E surpresas, a gente teve várias, principalmente de running back. A gente teve Ray Rice fazendo seu primeiro ano como starter, já foi o sexto melhor running back em termos de jarda. Rick Williams, Jamal Charles, teve Ahmad Bradshaw, teve vários bons running backs surgindo agora, Red Bush também. Mas posso falar por que eu fiquei tão mais chateado ainda com o Matt Forte? Tudo bem, chegou o Jay Cutler arremessava mais interceptação do que touchdown, não deu muito certo o plano, mas mesmo correndo menos com a bola, não justifica o cara ter menos touchdowns do que fumbles. Aí fica mais feio ainda, né? Complica. Aí fica complicado. Mas a gente tem que lembrar também que, aliás, essa temporada também, o que pegou de running back tomando fumble... Não, o Adrian Peterson essa temporada tava uma palhaçada, uma baita de uma mão de alface, não segurava uma bola. Pelo amor de Deus, Adrian Peterson, tá de sacanagem. Não segurava, não teve um jogo que ele não tomou um fumble. E quando não tomava num jogo, tomava dois no outro. Pelo amor de Deus, que isso? E que kicker errando o chute? Ah, isso aí foi mato. Aí, Nate Caden, boa. Mandou bem, viu, Nate Caden? Parabéns pra você. Suishans. O pessoal, essa temporada tá bem com a pontaria em dia nos kicks, viu? Não, teve chute que custou a eliminação quase custou a eliminação nos playoffs, né? Ah, teve o Shane Graham que acabou ajudando a eliminar o Cincinnati Bengals dos playoffs. Teve o New Rakers, que quase aprontou com o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals quase saiu no wild card pro Green Bay Packers. Ah, e o Nate Cage, o próprio Nate Cage também. Também, boa, Ale. É verdade, você comentou, eu acabei passando direto por ele também. Mas não falaram nenhum que foi bem também, né? Falaram o que foi mal, né? Ah, não, mas... Pelo amor de Deus, Vitor, é que nem você falou. O cara tem a obrigação de acertar o field goal de 50 jardas. Bom, eu só sei, Edu, que... É, o pessoal que tinha aquele seu kicker veterano, como por exemplo nós, os torcedores do Philadelphia Eagles, que ficava. A gente dava um pouquinho de cornetada no Akers, né? Porque o Akers às vezes errava um field goal de 47 jardas. Ao ver Nick Folk e Shane Swisher errando um field goal de 24 jardas, a única coisa que você fala é: valeu Deus porque o Akers tá aqui, cara. Porque o que teve de kicker chutando bola pra fora, dando um field goal tosco, não tem. Não tem explicação. Tanto é que explica o fato também do Oakland Raiders a um contrato de 16 milhões para o Sebastian Janikowski. Que seja como for, é um bom kicker, tem uma perna excelente. E eu acho que ele vai quebrar o recorde de field goal mais longo da NFL. O cara já chutou um de 71 na trave, né? Então, cara, na hora é chegar lá. Bom kicker, esse cara é um monstro, ele acertou um de 62 tranquilo. Pra mim, ele é o kicker do ano, cara. Janikowski é um cara. Foi a única coisa que prestou no Raiders esse ano, foi o Janikowski. E o resto também... E o Leckler, né? Special teams a toda, mas o ataque e a defesa... É, o ataque e defesa que é bom, nada, né? Já falamos de quarterback, já falamos de running back, já falamos até de kicker, mas nós pulamos os wide receivers. Aqueles que às vezes são algumas estrelas do jogo. Né? Entre os wide receivers, o melhor wide receiver da temporada, o que recebeu mais bolas, foi o Wes Welker. Ele recebeu 123 passes do Tom Brady. Então assim, não... Brady com o Wes Welker é uma coisa, sem o Wes Welker é outra. Mas o melhor wide receiver da liga, eu continuo insistindo, é o André Johnson. Matt Schaub e o André Johnson ainda vão dar trabalho daqui a alguns anos, pessoal. Eles estão se entrosando, o Texans tá ficando mais forte ainda. Não, o André Johnson e o Schaub têm entrosamento. Mas o Texans tá se fortalecendo onde tinha algumas dificuldades ainda. E, ó, pro ano que vem eu aposto os Texans, no mínimo, no wildcard. Passando pelo wildcard ainda. Não é nem chegando, é passando pelo wildcard. Eu também aposto nos Texans tranquilo pro ano que vem, já tinha apostado essa temporada. Infelizmente não deu por causa de um tropeço dos Texans, mas enfim. E pra mim eles também têm o melhor wide receiver da NFL, que é o André Johnson, um cara espetacular. A gente pode citar vários aqui, inclusive um cara que eu acho espetacular, que se não tivesse no time que tá, faria absurdos, atrocidades na NFL, que é o Calvin Johnson, que é o palhaço, o Megatron, é um absurdo, o cara... Qualquer bola que você jogar pra ele, ele pega, não tem moleza com ele. Calvin Johnson é sensacional, mas pra mim o André Johnson é o melhor. É aquele cara game changing, né? A gente pode citar milhões aí na NFL. DeSean Jackson foi muito bem esse ano pelo Philadelphia Eagles. Tem o Ocho Cinco, que jogou muito bem essa temporada de novo. Sidney Rice foi uma grata surpresa. É, pra mim, a grande surpresa dessa temporada em questão de wide receivers. Eu discordo, Alexandre. Quem foi a grande surpresa? Vou arrumar barraco com você agora, eu discordo. Arruma. A surpresa em wide receiver dessa temporada, Miles Austin. Ah. É, ele foi bem pra caramba também, mas surpresa em wide receiver teve vários, né? Teve Steve Smith do New York Giants também, que o... Verdade. O do mesmo nome do Carolina Panthers foi um fracasso. Um fracasso. Né? Ah, mas não foi só culpa dele, né? O Jake Del Home não ajudou. É, bem... É verdade, né? Vitor. No final, a hora que o Matt Moore entrou pra jogar, e até desobedecendo um pouco o game plan do técnico do Carolina Panthers, que era bola pro jogo corrido e seja o que Deus quiser, o Matt Moore começou a passar a bola pro Steve Smith e achou o Steve Smith nos dois últimos jogos da temporada ali muito bem. Formaram uma boa dupla, boa conexão, apareceram alguns números do Steve Smith ali. Tanto que ele ficou a 18 jardas das mil, né? Ficou a 982 jardas. Não foi tão mal, mas também não foi o esperado dele, né? Não, isso é verdade. É verdade. E também a gente tem que destacar, por exemplo, alguns caras que não foram tão bem assim, né? Como, por exemplo, nosso amigo Terrell Owens, que decepcionou e muito no Buffalo Bills. Tudo bem que o Bills, por si só, é uma decepção. Aí também é culpa do Trent Edwards, que ele também não conseguia lançar uma bola muito longe, né? Depois entrou o Fitzpatrick e o Bills foi o Terrell Owens foi melhor. Ah, mas mesmo assim, pro cara que faz o barulho que ele faz, receber pra 600, 700, 800 jardas na temporada é palhaçada. Pro cara que tá recebendo 8 milhões de dólares, eu esperaria muito mais do Terrell Owens, estando ele com 35 anos, seja o que for. Pra mim, eu acho que ele foi muito abaixo do esperado nessa temporada. Você não concorda com o Miles Austin, não, Alexandre? Não, não concordo, porque você tem uma linha ofensiva extremamente dominante como era do Dallas Cowboys. E você coloca o seu wide receiver para receber bola em screen e aproveitar 2-3 bloqueios. Claro que o Miles Austin vai ter jogo ganhando 250 jardas. Ele recebe uma bola para 5 e corre o resto, entendeu? Ele recebe uma bola para 5, pega 2 bloqueios e corre 72. Então, para mim, isso não é ser um wide receiver bom, fera, completo. Pra mim, completo é o André Jones, que vai, arranca a bola da mão do corner, quebra 3 tecos, dá uma cabeçada no safety, pula por cima do outro safety, aí ele entra na endzone. Esse cara que é macho, o cara que é receiver fera, entendeu? Pega esse cara que pega a bola, aí sai driblandinho, sai, aproveita 2-3 bloqueios, pega o Jason Witten que capaceteia todo mundo lá pra frente e aí ele sai correndo. Não, pra mim isso aí não é... Pra mim eu discordo completamente do Miles Austin. Pra mim ele não passa de um receiver mediano. E só mais uma coisa, pra vocês verem como as coisas são, nós temos duas surpresas, aliás, no nosso queridíssimo Indianapolis Colts, que são o Pierre Garçon. Pra mim é uma grande surpresa, junto com o Sidney Rice. Boa. E o Austin Collie, que eram caras que não eram nada badalados. O Austin Collie veio num late pick, tava esquecido. E o Pierre Garçon foi espetacular nessa temporada. Espetacular. O Pierre Garçon não foi nada de coisinha de Miles Austin, não. O cara arrancava a bola da mão do corner, driblava. No screen ele buscava sempre o espaço aberto. Se tinha contato, ele ia pra cima, não fugia do contato. O que eu não vejo no Miles Austin. Além disso, o Miles Austin, pra você ver, o cara que conhece de wide receiver, ele assiste o Miles Austin e ele vê. Ele é um cara que não tem postura nenhuma. Ele faz o catch completamente apelando pro atleticismo dele. Ele não é um receiver técnico. Ele é um receiver explosivo, um receiver físico. E eu, particularmente, odeio esse tipo de receiver. Prefiro muito mais um cara mais técnico como o Randy Moss do que ter um cara que corre 400 mil jardas e recebe a bola lá na frente tudo torto e aí toma o teco na linha de uma jarda. Entendeu? Não, o Randy Moss, ele recebe a bola, recebe duas, recebe três, aí ele entra na zona e marca o touchdown pra você. Entendeu? Por isso que eu não gosto do Miles Austin, pra mim ele não é surpresa nenhuma. Então, no próprio Indianapolis Colts, a gente tem também o Red Wayne, que depois da saída do Marvin Harrison, não era esperado tanto dele como ele teve essa temporada, 1.264 jardas. Principal wide receiver do... Principal wide receiver do Peyton Manning. Não era esperado tanto dele também. Teve dois outros wide receivers não citados aqui que foram muito bem, que foi o Brandon Marshall, que acabou quebrando o recorde de recepções em um jogo com 21. Boa, recepções em um jogo só. Jogando demais. Esse é um receiver que você pode jogar a bola para ele com 5 caras em cima dele, que ele vai receber essa bola no meio deles ainda. Merece o contrato novo que ele queria? Cara, eu acho que merece, velho. Pra mim, é top 5 wide receiver da NFL total, Brandon Marshall. Aí é o que eu tô falando. Pega o Brandon Marshall, pega um 8-5, coloca do lado desse palhaço, desse Miles Austin, e vê o que é receiver de verdade. É outra coisa. É igual você pegar um tight end que só sabe correr, sair correndo que nem louco pra receber bola, e pegar um Tony Gonzalez. O cara que sabe correr, ele não vai fazer um bloqueio certo. Tony Gonzalez é praticamente um right tackle rápido que ainda recebe, é o melhor tight end da história da NFL. Aí é que tá a diferença, entendeu? Por isso que eu prefiro muito mais o Pierre Garçon, o Sidney Rice, do que o Miles Austin. Agora chega de cornetar o coitado do Miles Austin, que não fez nada pra mim. Coitado, né? Pelo amor de Deus. E eu também tinha que falar do Rod White, pelo Atlanta Falcons, que fez um buraco nas defesas do time, né? Ele é muito rápido, uma explosão muito forte. Se você deixava ele correr duas jardas, você pode esquecer que você não pegava ele mais. É aquele cara que busca pancada também, mas muito, muito explosivo. E por fim, eu vou finalizar os wide receivers aqui no caso, discordando de Alexandre Branco e Eduardo Galvão. Pra mim, o melhor wide receiver da NFL atende pelo nome de Fitzgerald, porque um cara que ignora a maldição do Madden, consegue 97 recepções, 1.092 jardas e faz bastante touchdowns para um cara que foi capa do Madden, é o melhor wide receiver da NFL, é o fácil. O cara literalmente pegou, bateu na cara da maldição e falou: aqui não. Aqui não. Vai pegar o Polamalo, não vem pra cima de mim. É, o cara que faz isso já é o melhor da posição dele, sem pensar duas vezes. Então, pra mim, Fitzgerald fica como destaque dessa temporada por ter ignorado a maldição do Madden e conseguido fazer uma. E conseguiu fazer boas partidas, digamos assim. Foi bem, não foi mal não. 97 recepções numa temporada é um número a se considerar, entendeu? E por mim, fica Fitzgerald e depois vem o Andre Johnson do Houston Texans, que é um animal, é um trator, o cara dá capacetada no safety, segundo o nosso grande amigo Alexandre Branco. Set, hut! E pra finalizar essa parte ofensiva, vamos aqui rapidinho, né? Melhor linha ofensiva e melhor tight end da temporada. Pra mim, a melhor linha ofensiva vai ficar com o New York Jets, sem dúvida alguma. É brincadeira, né? Metade da linha do Pro Bowl da AFC era do Jets. Nick Mangold, Alan Faneca e Dabrika Shaw Ferguson. Tem que falar mais alguma coisa? Os caras jogaram demais essa temporada. A linha que abriu caminho pro melhor jogo corrido da temporada, né, Alexandre? Com certeza, os caras onaram, jogaram muito. E pra mim, o melhor tight end vem pra um cara que foi uma grande surpresa nessa temporada. Ele voltou de várias temporadas meio balangando ali, não estrupica, mas não cai, mas essa temporada ele jogou muito bem. Pra mim, o prêmio end zone de melhor tight end vai para Vernon Davis, do San Francisco 49ers. Pra mim, a melhor linha vai pro Jets também, melhor tight end vai para o Antonio Gates, do San Diego Chargers. E também tem a linha do Indianapolis Colts, que é um absurdo no pass block, né? No run block não é tão forte, mas no pass block não tem quem ganhe. É, na questão da linha ofensiva, eu concordo com a Lê. A linha do New York Jets foi muito bem, melhor jogo corrido da NFL. E quando a sua linha tem o melhor jogo corrido da NFL, quer dizer que os caras são bons. Seu running back tem sim a parcela de mérito, mas a linha é o principal, os caras que empurram, os caras que dão a porrada, os caras que pulam por cima, chegam no seu joelho, arrancam o seu joelho, são importantes. E o melhor tight end nessa temporada pra mim foi o tight end do Indianapolis Colts, o Dallas Clark. Jogou muito bem, foi um dos principais alvos do Peyton Manning, dividiu com o Red Wayne a casa das 100 recepções na temporada, marcou 10 touchdowns, excelente. Pra um tight end, jogou muita bola o Dallas Clark. E menção honrosa ao Vernon Davis, que surgiu da Cis. Fez 13 touchdowns pelo São Francisco 49ers. É, como o Tyrande, eu também voto no Vernon Davis, que ele fez exatamente aquilo que um Tyrande tem que fazer, ele tem que ser a arma dentro da Red Zone. E foi espetacular, Vernon Davis, 13 touchdowns. Antonio Gates é um atleta espetacular também, mas o título dessa temporada fica com o Vernon Davis. Linha ofensiva, eu fico na dúvida entre o New England Patriots, que voltou, a linha do Patriots deu segurança pro Brady poder se recuperar, pro Brady poder recuperar a confiança no jogo dele, poder voltar a comandar o ataque dos Patriots, e a linha dos Jets também, que não tem o que falar, não, é a linha dos Jets mesmo, e ponto. Vai uma estrelinha no caderno pra linha ofensiva do Patriots, mas a dos Jets dominou. In the back of wall, the yin to my yang, I ski skeet off, in a salt and pepper bag, shorty like the front, Bonnie to my Clyde, both ride shotgun, both covered in gold, like C-3PO, James in Florida, let Evan, the good times roll, yeah. Shorty get it in, daddy go hard, shorty get it in, daddy go hard, shorty get it in, daddy go hard, shorty get it in, daddy go hard. Defesa! Vamos falar de defesa, vamos falar da turma da porrada, vamos falar da turma que faz a NFL ter um pouco de graça de vez em quando. Defesa, começando por linha defensiva. Defensive line ali, os defensive tackles, os nose tackles, os defensive ends. Qual foi a melhor linha defensiva? Quem botou mais pressão no quarterback? Quem deu mais terror no backfield adversário nessa temporada? Pra mim, Edu, a melhor linha defensiva da temporada foi a linha do Minnesota Vikings como um todo, além de possuir Jared Allen, que teve 14 sacks e meio. A Williams Wall junto com o Ray Edwards fazem uma pressão absurda no quarterback adversário. O jogo corrido adversário é prejudicado demais quando joga contra essa linha. E linha defensiva é a alma da defesa. Eu, particularmente, eu não sei o nome de nenhum linebacker que joga no Minnesota Vikings. Mas eu tenho certeza que eles fazem o trabalho dele direitinho, porque a linha defensiva dos caras é muito boa. Portanto, pra mim, Minnesota Vikings fica com o prêmio end zone de linha defensiva. Passo minhas às suas palavras, Julião. Não tenho nem o que discutir. Concordo plenamente com o Júlio César Vettori. Voto também no Minnesota Vikings, mas também gostaria de dar estrelinhas no caderno, como disse nosso amigo Eduardo Galvão, para a linha defensiva do Indianapolis Colts, que também foi muito bem na temporada. Também é fácil, né? Você jogar com Robert Mathis e Dwight Freeney, fica tudo mais fácil. Mas realmente a linha defensiva do Minnesota Vikings foi tensa. Foi uma linha tensa de se enfrentar, com certeza. Para mim também fica a linha defensiva do Minnesota Vikings. Não só a linha, mas também com o melhor jogador de linha defensiva dos últimos 10 anos, talvez, da NFL, o Jared Allen, que esse cara é um absurdo. Pouquinho atrás da linha, entre os linebackers, os melhores linebackers da temporada. Agora a briga fica forte, hein? Agora o negócio fica feio. Eu voto no Jonathan Vilma, do New Orleans Saints. Bom contra a corrida, bom contra o passe. Eu voto no Jonathan Vilma. Pra mim é no-brainer. Patrick Willis, San Francisco 49ers, líder de tackles na temporada. Pra mim é o melhor linebacker que eu vi na NFL desde o Ray Lewis de 2002. Pra mim, eu ainda não vi nada igual ao Patrick Willis. É um dos maiores atletas que eu já vi jogando futebol americano. Esse cara é espetacular. E Patrick Willis está caminhando para os 99 de overall no Madden, não é à toa. O cara é espetacular. E com certeza terei o no meu franchise da próxima temporada do Madden. Não, para mim o Patrick Willis é fenomenal. É um baita de um jogador, não tem nem o que falar. Agora, tem vários que a gente pode citar aquela menção honrosa, mas eu fico permanentemente, para não fazer injustiça com os outros linebackers que foram muito bem, eu fico com certeza com o nosso amigo Patrick Willis. Eu também fico com o Patrick Willis, mas eu acho que ele podia dar aquele prêmio de surpresa da temporada pro Brian Cushing, D'Amico Ryans e também pro Clay Matthews, que esses três caras arrebentaram esse ano. O Brian Cushing vai ser um dos melhores linebackers da NFL, com certeza, juntamente com o Patrick Willis. Brian Cushing, ele foi um palhaço nessa temporada. Não, o cara interceptou bola, forçou fumble. Ele tava entre os cinco maiores tacleadores da temporada e ele é outside linebacker, que isso? Que é isso? Meu, o cara jogou muita bola. Brian Cushing jogou muita bola. E não é à toa que ele ganhou o Defensive Rookie of the Year. Não foi à toa. O cara jogou muita bola. Tá de parabéns, Brian Cushing. E a gente também tem que citar um cara que, apesar de jogar 3-4, tá meio tenso a gente falar de linebacker de 3-4. Porque muitas vezes eles são especializados na blitz e tal. E a gente esquece um pouco das habilidades de cobertura deles. Mas com certeza um linebacker que teve um destaque enorme nessa temporada foi o DeMarcus Ware, do Dallas Cowboys. O cara jogou muita bola. Acho que ele na blitz como linebacker não tem nenhum igual. Eu faço das minhas palavras as do Alexandre Branco. Patrick Willis, o melhor linebacker da NFL. Esse cara veio pra ficar, é no-brainer. Nos próximos 10 anos esse cara vai liderar a NFL como um dos melhores linebackers. Esse cara é o retorno do Ray Lewis. Tá jogando no San Francisco 49ers, que é um time que tá em construção desde da época de Steve Young, que os caras não conseguem dar continuidade, voltar ao Super Bowl e vencer novamente. Esse cara será um dos líderes dessa defesa, já é no caso, mas ele vai ajudar muito os jogadores que virão agora para essa defesa, principalmente porque o 49ers precisa de uma secundária. E o linebacker, aquele cara que dá a capacetada no capacete do outro cara e grita, vamos lá, porra, esse cara é o Patrick Willis. Então, prêmio Anderson de linebacker vai para o nosso querido amigo Patrick Williams, na minha opinião. Melhor cornerback da temporada. Ah, agora ficou complicado, hein? Eu vou votar no Darrell Reeves. Ah, mas essa é sem dúvida. Pra caralho. Deixa eu falar. Não, deixa eu só complementar, Vitinho, que eu tava esperando o Júlio se manifestar. Não, eu voto no Darrell Reeves. Pra mim, unanimidade que ele provou que ele é o melhor corner da NFL. Superou o Nnamdi Azikiwe por muito, mas com certeza estrelinha no caderno vai para Champ Bailey. O cara honrou nessa temporada, mesmo já velho, começando a ficar decrépito naquele pique e tal. Ele jogou muita bola nessa temporada. Champ Bailey, ele segurou a maioria dos grandes receivers da NFL quando o Denver Broncos enfrentou outras equipes, mas acho que o Darrell Reeves, por tudo que ele fez essa temporada... o Darrell Reeves essa temporada, ele arrebentou. E também temos que destacar o Defensive Player of the Year, sem dúvida nenhuma, Charles Woodson. Ah, achei que você ia esquecer dele. Charles Woodson... olha, o Charles Woodson, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês imaginem um cara que ganhou um Heisman Trophy jogando com o cornerback. Pronto, é isso que tem pra falar do nosso amigo Charles Woodson. Ele é espetacular. Esse cara joga muita bola, mas acho que o Darrell Reeves, por tudo que ele fez, ele merece o prêmio End Zone como melhor cornerback da temporada 2009-2010. Eu também voto no Darrell Reeves, por motivos iguais ao do Ale, mas eu acho que a gente tem que falar também do Rodgers Cromartie e dos dois cornerbacks do Bengals também, que anularam todos os receivers que eles pegaram praticamente, Leon Hall e Jonathan Joseph, os dois pararam os primeiros receivers de cada time. Foi uma coisa absurda. Eu voto com a NFL, eu voto no Charles Woodson. Ele pode não ter tido assim toda a atenção que acabou atraindo o Darrell Reeves, até porque o esquema defensivo também do Rex Ryan é muito bom. Mas eu acho que o Charles Woodson acho que foi um pouquinho mais completo que o Darrell Reeves, um pouquinho mais experiente. Bom, eu vou com o Eduardo Galvão. Eu acho que o Charles Woodson deveria receber o prêmio Anderson de melhor cornerback, porque o Charles Woodson é aquele cara que faz tudo. Ele não só é apenas bom no coverage, ele é bom no hard hit, ele é bom interceptando, ele é bom dando sack, ele é bom, o cara faz tudo, entendeu? Ele é o único cara que eu tô dando uma olhada aqui que o cara tem 2 sacks, fez 9 interceptações, 4 forced fumble, 74 tackles combinados, ou seja, o cara faz tudo. O cara é um misto de um safety hard hitter com um cornerback excelente de coverage, deu Charles Woodson. O que o Ale mencionou é um fato. Como que um cara ganha o Heisman Trophy jogando de cornerback? O cara é mito. O cara é uma lenda, entendeu? Então, pra mim, Charles Woodson merece esse prêmio. Set, hut! De cornerback para safety. Safety que é o cara da porrada na secundária. Melhor safety da temporada. Posso dar meu voto? Com certeza. Roman Harper, campeão do Super Bowl. Olha, eu confesso que eu vou votar um pouco com o coração. Mas eu duvido que alguém conteste quando eu votar em Brian Dawkins. Eu só não votei no Dawkins por isso, Alexandre. Porque todo mundo ia falar, você votou no Dawkins porque você é torcedor do Eagles. Não, eu votei no Dawkins simplesmente pelo seguinte, cara. Me fala um safety aí, qualquer safety, pode pegar geral aí, NFL. O cara tem 36 anos, foi pro seu 8º Pro Bowl. Foi um dos 5 maiores tacleadores da temporada. Teve 4 interceptions. Não sei quantos mil fumbles forçados, fumbles recuperados. Ele modificou essa defesa do Denver Broncos de uma tal forma. A defesa do Broncos era tão porosa algum tempo atrás que jogar com o Broncos era tipo jogar com criancinhas de 10 anos, jogar Pee-wee futebol, entendeu? E o Brian Dawkins, ele colocou aquele negócio que ele sempre trouxe na Filadélfia pro Eagles, que é a liderança dentro de campo. Ele é um líder vocal, ele é aquele cara que fala, que chama a responsabilidade e ele segura a onda. E é o seguinte, quero ver peitar, não tem como. Você pode colocar qualquer cara gigante pra cima do Brian Dawkins, ele derruba o cara. E é o seguinte, nas jogadas de corrida, na jogada de passe, o Brian Dawkins tá em todas. Quando ele não dá o tip, quando ele não intercepta, ele dá uma capacetada no estômago do receiver e o cara solta a bola. Por isso que eu votei no Brian Dawkins, porque com 36 anos ele continua uma força e muito atuante jogando na National Football League. Bom, eu vou votar num vovô também, mas... não no caso no Brian Dawkins com 36 anos, mas eu voto no Darren Sharper com 34 anos. O Darren Sharper brincou de fazer touchdown essa temporada, porque ele fez 9 interceptações, retornou 3 para touchdown. E ele deu uma, digamos assim, uma perspectiva de secundária. Uma coisa que eu acabei de inventar agora, mas enfim. que mudou essa o Saints. No passado, o Saints, que teve 8 vitórias e 8 derrotas, era basicamente o Denver do ano passado, que também teve 8 vitórias e 8 derrotas. O quê? Um ataque explosivo, mas uma secundária péssima, ridícula. Terrence Sharpe, assim como Roman Harper, como mencionou o Eduardo Galvão, os caras começaram a jogar um absurdo. E essa defesa do New Orleans Saints melhorou muito. Foi o fator fundamental. O time venceu o Super Bowl foi a melhora da defesa. Tanto é que quem sacramentou o Super Bowl foi a interceptação do Trace Porter, que venceu a partida. Então, Darren Sharper, pra mim, merece esse prêmio pelas suas 9 interceptações com seus 34 anos e pela perspectiva de futuro que ele deu pra secundária do New Orleans Saints. O Victor vai decidir pra quem vai o prêmio, então? Ou vai empatar tudo de vez? Não, eu vou decidir pra quem vai ser o prêmio. Eu vou votar no Roman Harper também, do New Orleans Saints, o campeão do Super Bowl. Eu acho que os três empataram, mas pra mim, o Roman Harper fez mais no Saints do que o Darren Sharper por tudo. E ganhou do Brandox porque foi campeão do Super Bowl mesmo. Mas tem vários que a gente podia colocar aí no meio também. Bernard Pollard, o safety do Texans. O Jairus Bird, o rookie, que jogou demais, jogou muito. Para mim, o segundo melhor defensive rookie. Foi sensacional, teve vários safeties bons esse ano. Ah, e a gente tem que citar também o Kerry Rhodes, né? Espetacular a temporada dele pelo New York Jets, né? Não, com certeza. Hey, this is a special dedication. Thank you. I want to thank you for the fuel. No, really, thank you. Hey, y'all gotta hear this shit. Melhor rookie do ano? Sei lá, Brian Cushing? Alguém discute alguma coisa ainda? Eu não discuto nada. Brian Cushing, sem dúvida alguma. É, eu também. Apesar de eu ter achado o Jairus Bird ter feito uma temporada sensacional também. O melhor rookie do ano pra mim foi o Brian Cushing. Motivo básico, assim como o Patrick Willis, assim como o Darren Sharper, o cara deu uma perspectiva da defesa para a equipe do Houston Texans, assim, incrível. O Brian Cushing jogou muita bola, foi um outside linebacker, teve um número alto de tackles, foi um cara que interceptou, foi um cara que forçou fumbles, e foi, digamos assim, um pouco essencial para algumas vitórias do Houston Texans, e vai surgir como um líder para as próximas temporadas da equipe do Houston Texans. Essa é a equipe nova do Houston Texans, que tem condições totais ano que vem de ir para o wild card e se pá chegar até no Super Bowl, por que não? Para finalizar, os times, a equipe completa, desde o faxineiro até o presidente da franquia. Quem foi a melhor e a pior? Quem surpreendeu e quem decepcionou você na temporada? Alexandre Branco. Pra mim, quem me surpreendeu e muito essa temporada foi o New York Jets. E pra mim, quem me decepcionou mais, fora o meu queridíssimo Philadelphia Eagles, foi o New York Giants. Pra mim, quem mais me surpreendeu foi o Jets também, mas pra mim, quem mais me surpreendeu foi o Bengals. E o que mais me decepcionou foi o Pittsburgh Steelers. Um time que surpreendeu muito essa temporada foi a equipe do New York Jets. Ninguém botava fé na equipe que tinha um quarterback rookie no comando. Mark Sanchez caiu de paraquedas na posição de quarterback do New York Jets. Mas mesmo assim, a equipe do New York Jets até que foi longe. Essa defesa começou a jogar muita bola. A dupla de cornerbacks Little Shepard com Daryl Revis começou a jogar muita bola. O jogo corrido fundamental, a melhor linha ofensiva da NFL, o melhor jogo corrido, ajudou muito essa equipe do New York Jets a ir longe. E eu, antes da temporada, eu jamais diria que a equipe do New York Jets chegaria no AFC Championship Game. E foi o que deu, a equipe chegou longe. E ano que vem, vem forte nessa AFC East, que tem Buffalo Bills, New England Patriots e o Miami Dolphins. Um time que decepcionou essa temporada, pelo menos pra mim, com os grandes investimentos que fez, foi a equipe do Washington Redskins. Vocês falam, pô, mas o Washington Redskins com o Jason Campbell, um quarterback que é tecnicamente um bust, porque ele não consegue fazer nada. Sim, o Washington Redskins, porque fez um auê com essa equipe do Redskins, com Albert Hainsworth vindo, DeAngelo Hall vindo para a defesa, bons jogadores como Cullen, um dos melhores tight ends da NFL, Clinton Portis, que havia tido uma temporada excelente, Santana Moss, que é um bom wide receiver, Randall L, que é um wide receiver de grande velocidade, London Fletcher, um bom linebacker. Eu acho que fez um away grande na equipe do Washington Redskins para eles serem o pick número 4 do draft. Então fica aí a decepção para mim na equipe do Washington Redskins. Time surpreendente, na minha opinião, franquia surpreendente, como todos já disseram, New York Jets, quarterback novato, head coach novato, um time que não parecia ter muitas armas a seu favor, time que acabou se envolvendo até em polêmica no draft, como a gente já comentou aqui, mas que chegou longe, foi até o AFC Championship Game, rendeu bastante, Mark Sanchez tem estrela, já não canso de falar isso aqui, vai dar trabalho esse rapaz. Mas a decepção, eu aposto no New York Giants. Era um time montadinho, um time estruturadinho, um time que começou 5-0 na temporada, e que desde que perdeu para o New Orleans Saints, que acabou vindo a se tornar o campeão do Super Bowl, mas desde que perdeu para o New Orleans Saints, caiu de produção assim vertiginosamente. Ganhava um jogo, perdia dois. Foi um negócio triste, foi um negócio feio que aconteceu com o pessoal de Nova York, que começou a temporada tão empolgada. Bom, pessoal, por essa semana é só. Agradeço a todo mundo que teve paciência de ouvir a gente falando groselha até agora. É sempre legal estar aqui gravando. Dessa vez a equipe toda completa, todos os endzoners aqui presentes. Sigam o nosso perfil no Twitter, sigam o perfil dos nossos endzoners aqui. Eu estou publicando aqui agora o perfil dos endzoners no Twitter. Então, se você quer saber o que o Alexandre faz de segunda a sexta-feira fora do endzone, é só procurar o Alexandre no Twitter, que ele vai contar ali um pouquinho das bobagens dele. Assim como eu, assim como o Júlio, assim como o Vitor. Mandem seus e-mails, todos os e-mails são sempre muito bem-vindos. Flávio, não esqueci da sua pergunta. Eu vou atrás do que você precisa saber, Flávio. Vou descobrir onde vende ingresso do Super Bowl. E eu mando aí também o cheque para você assinar, para você comprar os ingressos da rapaziada do endzone aqui. Alexandre Branco, um abraço, meu querido. Um grande abraço, Eduardo Galvão. Muito obrigado por mais essa edição do endzone. Queria deixar agora para o fim do programa, pedir desculpas aos ouvintes aí pela minha ausência, principalmente na transmissão do Super Bowl. Tive alguns problemas com o computador, internet, aquela coisa que acontece quando você precisa do computador, ele nunca funciona, vocês sabem, né? Isso é uma lei. O computador é o instrumento eletrônico mais suscetível à lei de Murphy. Mas enfim, gostaria também de agradecer aos meus queridos amigos endzoners que estão sacrificando aí algumas horas de descanso, algumas horas porque eles poderiam estar fazendo coisas pertinentes a colégio e tudo mais, ou jogando Madden, ou fazendo alguma coisa mais agradável, sei lá, né? Apesar que gravar o endzone é muito agradável, né? Mas eles remanejaram seus horários aí para me encaixar novamente na equipe, eu, devido a estudos e tal, precisei de um ajuste aí nos horários, mas os caras foram super compreensivos. Queria agradecer ao Julião e ao Vitinho, principalmente ao Eduardo Galvão, que foi um cara bastante, bastante camarada, né? Fez aquela salinha com o pessoal aí para me encaixar novamente. É isso aí, queria dar as boas-vindas ao Vinícius. Agora, cortando por aqui minha introdução para o Endzone temporada 2010-2011, passando a bola para o Julião, como sempre. Aquele abraço, Julião. Muito obrigado. Valeu, galera. Aquele abraço, Alexandre Branco. Digamos que é uma satisfação reajustar os nossos horários para que possamos ter essa presença emblemática de Alexandre Branco, o nosso running back, a la Westbrook, que não tem os dois tornozelos, mas joga bola mesmo assim. É muito bom gravar o Endzone, eu sempre falo isso. Eu poderia sim estar fazendo alguma coisa de colégio, eu poderia estar fazendo, por exemplo, um dever de química agora, mas eu prefiro gravar o Endzone, porque o Endzone é divertido gravar o Endzone, a gente dá umas risadas, fala uma borracha aqui, é muito doido. E terminando a minha fala, eu passo a bola para o nosso amigo Vitor Freire. Aquele abraço, Vitinho, até mais. É isso aí, Júlio, um abraço aí para os Endzoners, é muito bom estar fazendo esse programa.